Beijo, brasa e amor. Depois foi embora sem te avisar. Você me procura e quer desabafar. E eu querendo te dizer: ele está no meu. Te avisei, ele só brinca de amar. Mas você pensa que eu é quem só vive brincando. Eu já te mostrei cenas que você chorou. Acabou e logo voltou. E eu é quem saio perdendo. Acredite, quem tá cansado sou eu. Não vou viver eternamente nessa ilusão. Ou vai ficar com ele de uma vez, ou deixe a porta aberta pro meu coração. Fez juras de amor, depois foi embora. Estúdio 3D e gravações. Acredite, quem tá cansado sou eu. Não vou viver eternamente nessa ilusão. Ou vai ficar com ele de uma vez. Porta aberta.